Projeto Democracia Digital. Uma postagem publicada no Facebook no último mês de setembro, que já teve mais de 150 compartilhamentos, diz que Brasil, Cuba e Venezuela são os únicos países que usam urnas eletrônicas em eleições. A informação foi analisada pela agência Lupa e classificada como falsa. Esse boato é antigo e já vem sendo compartilhado desde 2018. Na época, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, publicou um esclarecimento para mostrar que a informação está mesmo incorreta. Atualmente, 26 países, como Índia e Peru, usam urnas com tecnologia eletrônica para eleições gerais. Outros 16 países utilizam esses equipamentos em pleitos regionais. Os dados são do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. No caso da Venezuela, o voto é eletrônico. A legislação eleitoral de Cuba, em nenhum momento, cita alguma informação sobre o uso de urnas eletrônicas na votação. Também no Facebook circula uma foto de uma carreata com diversos políticos do PSB aglomerados. Nela aparece o candidato à Prefeitura do Recife, João Campos. A legenda diz que a foto é da campanha atual. A informação foi analisada pela Lupa e não é verdadeira. A foto foi tirada em setembro de 2018 em uma carreata na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, durante as eleições gerais daquele ano. A imagem foi publicada no Facebook do deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, no dia 24 de setembro de 2018. O registro, portanto, é anterior à pandemia. E o candidato à Prefeitura do Recife pelo Democratas, Mendonça Filho, disse em publicação no Instagram, no último dia 5 de outubro, que a arrecadação de multas de trânsito aumentou 378% nos últimos 4 anos. Mas, segundo checagem da agência Lupa, a informação não é verdadeira. De 2016 a 2019, houve um aumento de 278% no valor arrecadado com multas de trânsito no Recife, consideravelmente menor do que Mendonça afirmou na publicação. O dado oficial é da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano da capital, a CTTU. A assessoria do candidato admitiu à Lupa que o aumento foi de 278% e não 378%, como ele havia dito. O projeto Democracia Digital é uma iniciativa da Lupa, do Instituto de Tecnologia e Equidade e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, com apoio do WhatsApp e dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil. As checagens produzidas são distribuídas gratuitamente a rádios universitárias do país, com apoio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O programa Fora da Curva faz parte dessa rede e você pode encontrar as checagens do projeto na íntegra no site www.programaforadacurva.com.br. Roberto Peixoto, para a Rádio Paulo Freire.